Pedro, vou te dar uma grande missão. Qual? Achar mais alguém pro podcast, que também entende de literatura. O Gordo Sagrado tá online? Eu descobri que eu tenho pavor de literatura acadêmica, saca? Caralho, agora, mano, você podia ter me falado não, antes. Não hoje, pros próximos aí mais pra frente. Ah, tá. Pessoal, meu, você tá absurdamente desanimado lá. Tô desanimado, eu só tô cansado mesmo, tá calor. Você tá triste? Não. Eu olho pra esse livro, cara, eu olho pra esse livro da Unicamp e, véi, muito saco. Cara, mas vou falar vamos isso. Combinar que é uma lista melhor do que a da FUVEST? Vou falar isso no podcast. Não, vamos então falar no podcast. E é bem óbvio por que ela é melhor que a da FUVEST. Bem-vindos, pessoas estranhas que moram na internet. Faz 43 graus agora, de novo. Mais um podcast em que os integrantes estão a derreter. Alan, é. Travou tudo uma hora aqui, mano. Aqui também. Sério? Porque esta merda desse técnico... Bem-vindos, pessoas estranhas, esquisitas, que moram na internet. Seres que nesse momento estão virando uma gosma de suor e lágrimas. Tá 43 graus, mais um podcast em que a gente vai morrer antes do final dele. Menos eu. Inveja eterna. Cara, eu tô ligado com um helicóptero na minha cara aqui e tá um calor desgraçado. Eu estou suando em bicas. Minha janela está aberta. Ontem à noite eu vim para casa, depois do rolê. Era por volta das 4, 5 horas da manhã. E a gente não podia ficar com nada aberto, porque a porra dos insetos entrava voando que nem uma pancada de testemunha de Jeová querendo te converter para Jesus Cristo. Era um inferno. Eu odeio essa época de Votuporanga que começa por volta de setembro e termina por volta de... Final de agosto. Ano passado. Não, mas Votuporanga tem inverno. Votuporanga tem inverno e esse ano foi uma terça-feira. Agora fazem 17 graus em Curitiba e chove levemente. Vai se fuder. Tomara que alague tudo e você morra. Brincadeira, aí não alaga também, porque a porra da cidade é bem construída. Por onde a gente começa? Pelas poesias? Nossa, mano, vamos começar falando no modo vestibular, que é uma bosta infernal. Cara, eu tô tão irritado com o vestibular, mano. Faz 3 meses que a gente faz esse podcast e eu já não tolero mais olhar pra lista de livros de academia. É. Cara, como funciona na cabeça dos seres humanos isso? Tipo, porra, eu vou colocar Tio pra galera ler. A gente vai falar de um livro chamado Esbelho e o Prisioneiro, tem um filmaço. Mas o livro é tão chato, é tão piada tiozão, é tão negócio que não faz sentido existir, saca? Cara, meu Deus do céu. Teatro. É um negócio que funciona bem na tela, né? É, só porque é uma peça de teatro, cara. O cru de uma peça de teatro não deve ser lido pelo público. Porra, como não, velho? Eu leio Shakespeare direto, mas tá bom, Shakespeare, ok. Mas sabe? Shakespeare. Me ignorem. Não, mas sabe, o cara quando tá escrevendo aquilo, ele não tá pensando na pessoa que vai ler. Ele tá pensando na pessoa que vai assistir. É muito diferente, cara. Ah, cara, mas é... Bom, enfim, vamos pra essa porra. É aquela história de querer colocar o teatro na literatura, ou colocar a literatura no teatro. É aquela mesma história de falar que quadrinho é literatura, entendeu? Sim. Ah, e o teatro é literatura. Por quê? Porque tem texto. Tá. Não, okay. não é isso. Vamos começar dando check nas coisas que a gente já falou? Não vai falar ou... Vai citar de leve. Por exemplo, livro Sentimento do Mundo, do Carlos Drummond de Andrade. É o livro inteiro que vocês vão... Amen! Livro Drummond era um comunista filha da puta, escreveu o livro na segunda fase do modernismo. Pedro, vai. Segunda fase do modernismo, pra que coisa. A animação do Alan tá me contagiando de uma forma que... E o pior é que tá me contagiando porque tá ficando engraçado. Cara, sério, eu estou olhando para um ar-condicionado à minha direita e um ventilador à minha esquerda. Nenhum deles estão ligados porque eles fazem barulho pra caralho e fode a edição, velho. A Babilônia tá caindo no chão. Esse é o mais fogo que eu ia mandar. Saiu, quero cheiro. Respublix, abote, latila, na rede, vile, caia Vai fumar merda! Ai, ai, cara. Bom, segunda fase moderna. O ouvinte lembra do seguinte: ela vem depois da primeira, antes da terceira. Obrigado. Perfeitamente, João Lemos. Perfeito. Eu acho que. Mas deixa eu colocar alguns detalhes um pouco. Posso? Ok. É o seguinte: a segunda fase moderna é a fase chamada de consolidação e regionalista. Na parte da poesia, que é no caso do Drummond de Andrade, não é tão regionalista assim. Na verdade, ela não é regionalista. Ela é política. Política e lírica também. Você não tem só política nessa fase. Sim, sim, sim. No caso do Carlos. Verdade. Nesse livro. Agora faz pera. Vai, João. Vai, João. Não, no caso do Carlos Drummond de Andrade. Nesse livro em específico, é política. Agora fazendo um exercício de memória aqui, sem conferir muita coisa, mas lembrando dos principais poetas dessa fase. É o único, basicamente. Não, o Vinícius de Moraes também vai fazer a Rosa de Hiroshima e tudo mais, né? Mas a Cecília Meirelles não faz, Murilo Mendes faz poesia sacana, de sacanear outras poesias e católica. Basicamente, esse é um dos livros mais políticos mesmo, da fase poética. E eles são muito focados no lirismo. Você vai perceber, nesse livro e nessa segunda geração, um pessimismo muito grande, principalmente no Carlos Drummond de Andrade. É um pessimismo muito grande. Tá em... Porque, enfim, a gente está lidando com plena Segunda Guerra Mundial, pleno governo Getúlio Vargas, pleno início da CLT. Enfim, a gente está lidando com tantas coisas assim que vieram para destruir a humanidade, a ascensão bruta do comunismo. Existem dois tipos de... O Drummond era um comunista filho da puta e tem basicamente dois tipos de comunismo. Claro que, enfim, não venham me encher o saco falando que, mas essa divisão que esquisita. Vai tomar no seu cu, basicamente é isso. Tem duas divisões. O comunismo destrutivo, pessimista, que é esse do Drummond. Ele fala que ele quer dinamitar Manhattan. Ele tem saudades de um período passado meio esquisito dele. Esquisito porque ele é meio hipócrita, a saudade. É meio estranho. É a saudade de Itabirana. Né? De Itabira, que é um lugar para o qual ele não volta, mas ele queria, você percebe quando ele fala com a... ele escreve poemas para os filhos dele e parece que ele quer desiludir o filho da vida, falando, olha, o passado foi da hora, mas fudeu, já era, e a gente nem vai voltar para lá porque eu sou um bosta, sabe? Tem esse pessimismo, que é uma coisa meio escola de Frankfurt, meio essas coisas assim, e se tem eu um pouco lá, vou comer meu cu, deixa eu aqui. E tem... é o medo deles. E tem um comunismo, um socialismo, que é mais otimista. É mais utópico, é mais mongoloide, vamos combinar. Yes, we can! É, aquela coisa, o yes, we can. É o Jean Willis falando, yes, vamos conseguir um paraíso gay, alguma coisa. Não passará, não passará. Não passarão, estamos desconstruindo coisas, estamos indo para uma revolução. É uma bosta, sabe? Não quer dizer nada. É um monte de slogan amontoado, nenhum deles se importa com gay, nenhum deles se importa com revolução, eles só se importam com o carguinho público deles. Mas eles têm, mas é o espírito dessa, yay, sabe? Drummond escreve o livro numa época de guerra, em que tá todo mundo tá acabando, todo mundo se fudendo, então rola a parte pessimista da mais ibope, digamos assim. Gente, vocês que estão ouvindo, nós não estamos falando mal da poesia do Drummond, ok? É. Da poesia como um todo. Nós não achamos que o Drummond seja um bosta. A gente não acha que o Drummond seja um poeta ruim. É. A gente não acha nada disso. A gente reconhece que ele é muito foda. É um dos maiores poetas que o Brasil já teve e que talvez o mundo já teve, tá? Mas a gente discorda apenas da ideologia que ele desfila. E, enfim, isso não pode ser impedido de ser dito. Exato. E não é só a gente discorda, a ideologia dele está errada e a nossa está certa. É, exatamente. Tem essa parte também. Tem que ficar claro, ele está errado. Esse pequeno detalhe. Bom, um outro que a gente pode dar check é o conto Amor, de Clarice Lispector. Sim, esse a gente dá check com louvores. É. Nossa senhora. Inclusive, por que não coloca o livro inteiro, cara? É. Porque, e tem muitos contos muito mais interessantes, né? Sim, sim. Se é pra escolher um, não escolha o conto Amor. E se é pra colocar o conto Amor, coloque todos. Eu não entendo essa... Não sei, cara. Nossa, falar então, esse conto, a gente comentou no podcast sobre o livro todo, que a gente fez, depois a gente ficou horas comentando. É o nosso maior podcast até agora, a propósito. O livro é muito bom, eu acho que o podcast ficou muito bom. Ficou melhor do que o do Drummond, porque o livro já era meio chatão. O do Drummond, no final das contas, acabou parecendo um sarau, né? Tipo isso. Aí assim, o podcast da Clarice, a gente percebeu que o conto Amor é o conto mais emblemático da técnica da Clarice Lispector. Do modo como ela escreve. Não precisa ser o mais da hora. A gente fez um ranking do que a gente mais gostou no final, nem era esse não passou perto, sabe? Mas é um conto muito bom também, ele é sensacional. Ele fala de uma mulher que está lá na sua vida normal, ela é uma dona de casa, família, ela já cuidou da casa, ela já levou os filhos já foram estudar, o marido já foi pro trabalho, e ela está numa hora perigosa do dia, onde as coisas olham pra ela e começam a julgar a vida e as escolhas que ela fez. É, aquele período entre as 5 e 6 horas da tarde, saca, que tá passando Malhação, e se você tá assistindo Malhação, a própria Malhação tá te julgando por você estar assistindo ela. Começa a repensar a sua vida e fala, cara... É, você pega, caralho, por que eu tô vendo isso? 46 anos de idade, eu tô vendo Malhação enquanto espero que você vai chegar, sabe? Uhum. Aí, pior, é se você tá vendo a Malhação esperando chegar o teu delivery. aí você sabe que você tá. Aí você sabe que você tá derrotado. Aí é hora de aquele X veio com duplo às 6 da tarde. Nossa senhora, X veio com duplo às 6 da tarde é foda. É foda. Do podrão da esquina. Isso. O cara acabou de abrir, cara. O cara já te conhece pelo nome. Não, ele nem vê o número, ele vê o horário que tá tocando. Bom, essa mulher, ela tá nesse estado de perigo, porque ela vai começar a repensar a vida dela, e ela resolve ir comprar ovo, tava faltando, fazer umas compras, é nóis. E daí ela tá passando lá, ela tá indo de ônibus, ela encontra um velho, um mendigo mascando chiclete, e aí tudo desaba, ela começa a... Ela perde todas as defesas que mantinham ela nessa vida medíocre, ela começa a ficar doida, e é isso aí. Só fazendo um adendo. Adendo, recapitulando em termos resumidos. Quem manda a Babilônia a todo momento. É, nossa, adendo recapitulando em termos resumidos, ok. Professor de língua portuguesa, isso aí tá reforçando termos, é isso aí. É, exatamente. O Donato é perdido nessa situação. É só lembrar, todos os personagens da Clarice, em todos os livros dela, eles seguem uma etapa de 4 passos, um caminho de 4 passos. Primeiro, eles estão numa situação cotidiana. Segundo, tem a preparação do terreno pra você se preparar pra epifania que vai acontecer, que é o terceiro passo. A epifania, ela é perceber, que é ter a realização de que a vida dela tá merda, de certa forma. Sim. E o quarto passo é a broxada, porque não muda nada. A pessoa volta ao normal depois. A Clarice, ela trabalha muito, eu acho que eu não usei esse termo lá no outro podcast, ela trabalha muito com anticlímax. A Clarice é completamente anticlímax o tempo todo. Ela tem uma carreira baseada nisso, anticlímax. Porque você acha que agora vai, agora vamos, agora... Compra um carrinho assim, só vai você e a mulher, você põe o cio e tudo na e cobre com a capota atrás e vai viajar, que você chega, não dá recalque. Não, só não, ok? Não vai rolar. Isso. Não rolou. Bom, Clarice Lispector, terceira fase do modernismo, assim como Guimarães Rosa, não é? Exato, mas Guimarães Rosa a gente não falou ainda dele. Não falamos. Não. Bom, então acabamos os cheques, acabamos, né? Não. Que acabamos os cheques. Olha os romances, tá, meu amigo? Ó, velho, todos os romances em negrito ali, cara. Ah, não, tá, é que é igual o da FUVEST. É. Bom, mas a gente não tem podcast sobre eles, mas tudo bem. Cara, vamos fazer... Pelo menos um check in tio. Cara, tá bom, vamos. Cara, só isso que eu te peço, Alan. Temos os livros que... O Alan não quer perder a chance de defender o Homem da Garré de novo. Olha só. Eu não quero perder a chance de falar do cabelo do Almeida Garret de novo. Eu caralho. Tá tudo agora, só eu falo essa porra, eu vou mutar vocês dois. Cadê? Não tem como mutar essa porra, caralho. Cadê? Na edição eu tiro. Romances que também caem na FUVEST. A gente falou no podcast sobre FUVEST. Daqui a pouco a gente, sei lá, daqui a vários anos, quando a gente tiver saco pra falar dele, a gente fala, porque não são tão livros tão da horas assim. Com exceção de dois. São de alguns. Eu me arrependo de não ter falado dele. Quê? Cara, tem um livro ali que merecia um podcast sobre ele. Só um adendo. João, fale mais perto do microfone. Melhor? Melhor. Isso. Muito em melhor. Todos os podcasts que eu editei, eu tinha esquecido de falar isso no começo. Eu tive que aumentar o som só seu, saca? Ficar selecionando aumentando. Opa! Que pariu! Gravou 6 pescast, 2 pescaus. A gente tem pelo menos aí mais de 15 horas de gravação. E você lembrou agora. Eu lembrei agora. E agora, Alan? E agora, Alan? E agora, Alan? Tá bom. Tá melhorou. Mas se puder aumentar, e agora? Mais é nóis. Nossa, agora. Tá muito alto. Tá bom. Ok. João, você tem uma voz sensual. Nunca tinha reparado nisso. Tá vendo? Opa, obrigado, cara. Será que mesmo é o efeito do tétano? Pode ser, pode ser. Cara, tá com calor que eu nem apresentei vocês, mas que se foda. Verdade! Eu sou Celso Portioli. Eu tô aqui com meu amigo Felipe Massa. Nosso host incompetente que esqueceu de fazer isso é o Regina Casé. Foda-se vocês. Boa noite, porteira. Foda-se! Olha só, foda-se. Nos cheques da FUVEST, do podcast da FUVEST, a gente tem o livro Viagens da Minha Terra, do Almeida Garret, que, vamos falar assim, na ordem, sabe? Ok. O livro do Almeida Garret é um livro sensacional, um dos melhores livros, se não o melhor livro do período romântico português. Sim. Super divertido, super legal de ler, super gostoso. O Pedro tá retorcendo a bunda dele agora. Adorei ler, li várias vezes. Ele conta a história de um cara que vai de Lisboa a uma cidade próxima, lá eu não lembro o nome, é Santarém, se não me engano. Santarém. Lisboa, Santarém, é uma viagem curtíssima. Ele tá no trem, trocando ideia com pessoas, esse livro, ele é quase que um livro jornalístico. Isso não tá, não conta a favor de mim, falar aquele jornalístico. Não precisa dizer que é jornalístico. Você tem toda uma classe de livros desse tipo, que são os relatos de viagem. É verdade. Mas é justamente isso que o Viagem na Minha Terra faz. Ele é um relato de viagem, que ele vai descrevendo a paisagem. Sim. E conforme ele vai descrevendo a paisagem, ele vai contando uma historinha. De Portugal. Lá, de Portugal, que é meio que metade. E por trás dessa historinha, você está contando uma guerra civil que está acontecendo em Portugal na época. Sim, dos liberais contra os monarquistas e tal. Você não entende disso, né? Ponto aqui pra falar de relato de viagem. Não foi escrito relato de viagem no Brasil, cara? Porque eu nunca estudei isso na escola. Eu fui ter contato com esse tipo de literatura quando eu tava estudando história do Império Inglês. E daí você tem muito disso da era vitoriana. Se foi escrita muita coisa, desde guia de caça até relato de viagem. Sim. De verdade. Olha, vou ser sincero, eu não conheço. E eu passei Sertões por vale. Não, Sertões vale. Não vale. Não vale, porque ele não é escrito nesse estilo de relato da coisa que está acontecendo na viagem. Ele tem uma estrutura muito bem específica de primeiro descrever a terra, depois descrever o homem, no final descrever a luta. Na verdade, língua portuguesa como um todo não é um tipo de literatura que chegou a ser feita bastante. É que nem, pelo menos até onde eu sei. Claro que vai aparecer alguém aqui daqui a pouco e vai falar: ah, que você não conhece o autor. Insira aqui o autor obscuro que ele estudou na dissertação dele de mestrado. Sim. Mas é que nem você pegar história de fantasia. Enquanto que você tem, desde o século XVIII, XVII na Europa, até um pouquinho em Portugal também, uma pancada de fantasia, de monstro, literatura de terror e tal, e essas coisas todas, o mais próximo que a gente chega aqui no Brasil é A Noite na Taverna, do Álvares de Azevedo. Sabe quem foi um filho da puta que fez livro de relato de viagem? Recentemente, aqui na América Latina. Che Guevara, Diários de Motocicleta. Ah, velho. Ah, mas isso é realmente um diário. Sim, mas não deixa de ser. Cara, olha que filho da puta. Olha que filho, olha o nível de filho da puta do Che Guevara. O cara não tá satisfeito em instalar comunismo no todo lugar que ele passou. Não tá satisfeito em ter uma barba vagabunda, um penteado desgraçado, uma foto completamente montada, metralhar uma pancada de gente, ser homofóbico, ser racista. Ele não tá contente com nada disso. Ele quiser fazer mais o quê? Assassinar a literatura também. Puta que pariu. Tipo... Nossa senhora, você vê o mau caratismo do cara quando isso acontece. Quando ele tem um livro. Quando ele tem um livro. Bom, próximo livro que pra check é o Cortiço, de Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo. Sensacional livro. E é um livro que você lê rapidão. É. Sim. Vários... É um livro legal. Sim. Tem vários personagens, conta a história de um... É focado no João Romão, né? É, dono do Cortiço. É. Na verdade, assim, o personagem principal mesmo da obra é o Cortiço. É um livro do realismo brasileiro, mas já na vertente do naturalismo, então você vai encontrar muita coisa nojenta acontecendo ali, tá? Muita coisa subhumana acontecendo ali. Pessoas animalizadas, bestializadas. É, a chamada zoomorfização, né, do ser humano e tal. E o Cortiço em si, ele é o personagem principal, né? Se você pegar e analisar, assim, um livro... Você vai ter que o personagem principal é o Cortiço e os personagens, eles agem como órgãos desse gigante, saca? O João Romão é o cérebro, os trabalhadores lá, eles são os braços, as pernas, sim, o coração, a Rita Baiana é a genitália. A piroca. Essas coisas todas, entendeu? Então, se a gente for, dá pra fazer uma análise mais ou menos com aquele conto, inclusive, se não me engano, francês, Gargantua, que é um gigante, uhum, e as pessoas vão andando e as pessoas começam a morar dentro do Gargantua. Tem uma ilustração disso aí, cara, que é tão bonita. Exato. Ao mesmo tempo que é perturbadora, né? Bom, o próximo livro do Check é Capitão Jareia, que o Jorge Amado fez, de comunista filha de uma puta, com esse livro panfletário de filha da puta, porém muito divertido. Exato. Vocês vão gostar de ler. É, você tem a turminha do barulho do Pedro Bala, que apronta mil e uma confusões e que até Deus duvida. É. Tipo isso. É, eu prefiro aquele desenho que tem os gatos e tem o manda-chuva. Muito melhor. Porém, não cai, infelizmente não cai no vestibular, devia. Devia. Poderia ser. Você tem uma bosta de livro, um grande saco de estrume em forma de livro que se chama Chiu, de Zugeri Zencar. Um livro escroto, mal escrito, com uma história merda, um personagem que tinha tudo pra ser da hora, porque ela é uma menina super... faz tudo, da roça, boazinha, sabe? Podia ser uma heroína até, mas não, é uma bosta. Uhum. Só, sabe? Uma merda. Agora sobe a música, vai. Ah, tá, é verdade. É verdade. Porque o outro livro cai na Unicamp, que também cai no vestibular, pra gente dar um check. É o melhor livro já escrito em solo nacional, solo brasileiro. Sim. Que se chama Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Ah, não é possível a gente... Suspiros do clássico. Os clássicos não são livros... Os livros clássicos são clássicos porque a gente vive voltando nele não pra entender o livro, mas pra entender a si mesmo. Toda vez que vocês pegarem esse livro e lerem, vocês vão aprender muito mais sobre vocês mesmos, sobre a própria função da alma humana. Alan, você me fez chorar. Alan, isso foi profundo, cara. Foi poético. Foi profundo. Tanto que se você aí que tá ouvindo o podcast, isso foi tão profundo, que se você tá ouvindo o podcast aí nesse momento, acabou no seu quintal de jorrar petróleo. De tão fundo que isso que o Alan falou foi. Se você estiver no Rio de Janeiro, você encontrou o Botafogo no Carioca. Cara, e se você ouviu no seu fone de ouvido, você perdeu a oportunidade de ter petróleo no chão do exatamente. Seu isso seria triste, porém Machado de Assis ia te entender muito bem. Ou seja, porque é uma ironia do caralho. Bom, mais algum que cai no... Não, né? Acabou. Não, acabou. Acabaram os cheques. A gente vai agora pros livros, pros originais da Unicamp. Eu tô empolgado demais aqui, cara. Se a gente for fazer a ordem que tá escrito aqui no site da Unicamp, agora a gente vai falar de Luiz de Camões, sonetos. Aê! Ah, eu tenho uma ereção. Ai, meu Deus, cara, eu também. Tenho uma ereção se eu tivesse... Não, você não tinha, Pedro. Nesse exato momento eu estivesse num ambiente com uma... Eu estaria fornicando ela. De tão excitado que eu estou. Meu Deus, que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Que gostoso. Que tesão. Que alegria. Que felicidade. Nossa, Camões. Que desejo de sair na rua. Ai, cara, que delícia. Unicamp, eu agradeço a você por fazer isso daqui, tá? Ainda não é Luzidas, eu entendo vocês. A gente tem que voltar aos poucos. Nós temos que ir mordiscando. Nós temos que recuperar... A famosa cabecinha primeiro. Isso, é a cabecinha. Os sonetos de Camões são a cabecinha pra que a gente saiba que os Lusíadas vai ser aquele corpo todo que vai currar o cu rosado desses alunos. Ah, que delícia. Com todo o respeito, tá? Com todo o respeito. Todo o respeito do mundo. Ai, ai. Bom, Camões, maior poeta, escritor, tudo. O cara que inventou a própria língua portuguesa. Sim. Sim, sim, sim, sim. É o nosso Dante, esse rapaz. Exato, exatamente. É o nosso Dante. Ele... Muito Dante também, né? Como? Não à toa, ele copiou muito, no sentido de ter muita influência do Dante. Ah, sim. Mas aí é aquela famosa... Não é uma crítica, não é uma crítica. É o épico, né, cara? A tradição é você copiar o cara mais foda que você leu. Exato. Sim, sim, não é uma crítica. É só hoje que a gente tem essa putaria de ai, tem que ser original, tem que ser original. Mas que essas sim. Bostas de literatura moderna contemporânea? Pô, não, nossa, exatamente. Muito bem, muito lindo você puxar isso, Alan. Não, sério. É muito lindo você... Pera, não falem juntos, filhas da puta. É muito lindo você dar essa ponte, porque é o seguinte. Camões, gente, é um poeta do classicismo. Um dos outros nomes que a gente pode dar pra ele seria Renascimento. Que é, pra mim, talvez, não sei se os dois concordam. Ah, o João não vai concordar. Mas eu sei que não vai concordar porque ele é muito romano pra isso. Exato. Mas pra mim é o ápice, é o pináculo da civilização ocidental. É o Renascimento. Deixa eu defender os romanos aqui. Quem que os viados do Renascimento copiavam? Não, eu sei, caralho, eu sei que é uma retomada dos valores romanos e gregos, principalmente romanos, principalmente na questão estética da poesia, do jeito de se fazer poesia. Só que, ó, pegando dos romanos, você pega dos gregos por tabela, porque o romano, ele não tem vergonha de copiar. Quando Virgílio escreveu o Eneida lá, chupando tudo que dava de Homero, não fez isso com remorso. A maioria das estátuas gregas que você vê hoje são cópias romanas de estátuas gregas. E a poesia romana, a estrutura dela, é muito chupada da poesia grega. Sim. E então, quando você copia o romano, você acaba copiando o grego. Né? E aí, essa questão de cópia era um dos princípios fundamentais da estética renascentista. Uhum. Era a questão de mimese, de copiar, de fazer igual. Uma das coisas que eles tinham que copiar, de fazer igual, era a natureza, porque eles acreditavam muito na questão que a natureza era a bela, era o bem e era a verdade, a questão de que associar beleza com verdade, coisa que o Alan, inclusive, faz bastante. É nóis. O João mais que o Alan, inclusive, que faz com que para os dois eu seja um tremendo mentiroso e o nada seja a abominação da verdade. Não. Né? Na verdade, o nada é um mentiroso, cara. O nada não acredita no que ele fala. Nada é mentiroso. O nada mente descaradamente, cara. E eles têm essas características, têm a volta dos valores estéticos greco-romanos e a literatura greco-romana, a mitologia greco-romana vem como adorno pra eles. E principalmente uma revolução na época, porque até então, na Europa como um todo, você tem uma poesia muito madrigalesca sendo feita. Né? Uma poesia com redondilha menor, redondilha maior, uma poesia popularesca, bastante popular mesmo. Sim. Não no sentido pejorativo da palavra, mas no sentido de fácil entendimento. Já esses sonetos de Camões são todos em decassílabos na sua cara, filha da puta. Exato. Isso daqui é decassílabo é coisa de macho, cara. Decassílabo é coisa merda. De macho. Exato. A gente vai falar de verdade, a gente vai ler algum soneto, alguma coisa assim? Hoje não dá, mas a gente vai fazer um podcast especial. Então toca só um fado aí, só pra... Não toca o fado ainda não, pera. Segura o fado. Segura o fado porque é o seguinte. O que, que a gente pode falar sobre o Camões, dos sonetos de Camões? E se vai cair sonetos de Camões, vai cair Camões. E como que é um soneto pra começar? Enfim, soneto... Porque eu sou um ouvinte retardado mental, você não sei o que é soneto. Ok. Zoeira, você não é retardado mental, você só não aprendeu isso na sua sala. Soneto. Isso é lindo, continua assistindo e apoiando o nosso podcast. Pode falar, Pedro. Posso? Pode falar, Pedro. Sim. Soneto. Cale-se, cale-se. Fala. Ok. Soneto é uma estrutura fixa que é inventada nessa época lá pelos italianos. Principalmente por Dante, Petrarca, esses caras todos, lá em 1300 e qualquer coisa, e vai chegar lá em Portugal por volta de 1500, 1520, 20 e qualquer coisa, com a volta do Sá de Miranda. Uhum. Isso porque é longe da Itália. É, na época não tinha Twitter nada. E outra, o caminhão do Sá de Miranda vivia quebrando. Ele sai logo de madrugada e vai pegando a estrada com seu caminhão. É. Muitos problemas técnicos. Ele é um parente distante da Sula, Miranda. Ah, agora eu entendi o referencial. E do Axl Rose. Do Axl Rose. Enfim. Meu Deus. Chega. É muito submundo isso, cara. A referência é muito específica. Caralho, velho. É um podcast só pra explicar a referência. Cara, tá 42 graus, eu não consigo nem pensar direito nesses negócios, velho. Então assim. Me ajuda. São quatro estrofes, dois quartetos, duas estrofes de quatro versos, duas estrofes de três versos nessa ordem. É, e é isso, isso é um soneto. E é tido até hoje como a forma mais perfeita de poesia. Eu acho, cara. Eu acho tão bonito, tão bem encaixadinho. Pra lirismo é a forma mais perfeita de se fazer poesia. É, geralmente, não tô falando sempre, o soneto, veja bem que eu tô falando apenas do soneto, é feito em decassílabo ou verso alexandrino. Se você for muito macho, tiver uma piroca bem grande, você faz alexandrino. Ou seja, poetas fizeram isso, porque se poeta tivesse pau grande, ele não tava fazendo poesia, tava metendo. E é isso. Geralmente a estrutura de rimas é ABBA, ABBA, CDC, DCD, tá? Ou seja, o primeiro verso rima com o quarto nas duas primeiras estrofes, e o segundo rima com o terceiro nas duas primeiras estrofes, e aí você tem a rima relacionada entre as dois tercetos ali. Essa é a estrutura mais clássica, tá? Isso pode variar. No caso do Camões em específico, mais ou menos, dá pra dividir em duas fases. Uma primeira fase, que é quando ele tá começando a escrever, que ele escreve em redondilha maior e menor, ou seja, cinco sílabas e sete sílabas poéticas. Tá? É a fase mais. É uma fase meio trovadoresca dele ainda, meio humanista, da escola humanismo. E a segunda fase, que é a fase madura dele, que é onde Camões se revelou Camões, que é o que a Unicamp tá focando, que é a fase dos sonetos. E, gente, sempre se é soneto de Camões, é decassílabo. Não fale. Isso é sempre, ok? Sempre. Eu tô com os sonetos abertos aqui, cara. Eu tô lendo e. Muito lindo, né, cara? Sério, cara, é muito lindo. É muito bonito. É um outro nível de, tem uma coisa de arte. Eu sempre passo pros meus aluninhos de. Pra decorar. Os que conseguem, porque a maioria é tudo. Eu vou até cortar essa parte. Mas eu sempre gosto de passar poesias pra alunos decorarem. Eu acho que isso é muito sensacional, sabe? Você quer pequenos bardos trabalhando pra você, é fala evidente que eu quero. E daí um dos que a galera mais gosta são os sonetos de Camões, porque primeiro são curtos, sim, são muito ritmados. Tem rimas internas também, não é uma parada, sabe? Mano, nossa, é sensacional, cara. Mano. O segundo ali da lista, Alma Minha Gentil, que te partiste. Isso é fantástico. Sério, eu já devo ter falado aqui, eu não sou chegado em poesia, eu não gosto de poesia moderna, eu não gosto do Carlos Drummond de Andrade e a galerinha dele. E é justamente o que eu sinto falta nessa galera, é isso que eu vejo em Camões, cara. É o que eu vejo em Virgílio, pelo amor de Deus. Além de ter um grande trabalho, sabe, porque a poesia de Drummond, ela pode ser encarada, pra quem vê de fora, como uma poesia mais preguiçosa. E aí o cara... Ela fala... é mais fácil, cara. Não, ela não pode ser encarada, não, ela é, cara. Não, ela é mais fácil de se escrever. Não é preguiça, mas não é por preguiça. Não, é mais fácil. Foda-se, é mais fácil. É muito mais fácil. Com certeza, é uma poesia muito mais mais fácil de escrever, porque essa poesia é realmente o ofício de artesanato. O artesanato, estou usando o termo grego, sabe? Sim. De você pegar a palavra e ir trabalhando e limando. E aquela coisa que o Olavo Bilac falava, do trabalha, teima e lima e sofre, isso é isso. E olhar realmente para as coisas. E também tem, obviamente, a parte da graça, que isso não, em Camões não tem como você negar, evitar falar disso. O cara era muito além do normal, sabe? Elegante, né? Muito. O Camões é muito elegante. É, mas aí é só o começo, sabe? É uma lista de sonetos, são 20 sonetos selecionados pelo Unicamp, mas se eu tivesse que colocar minhas fichas, os poemas que eu acho que apareceriam: Alma Minha Gentil Que Te Partiste. Ah, outra coisa. Na época do Camões, não era comum dar nome pra poema. É. Tá? Os poemas não tinham nome. Não, então, o nome é o verso, o primeiro verso. Então, os poemas que eu destaco: Alma Minha Gentil Que Te Partiste, que é fenomenal. O famosíssimo e clichêzaço, e que por mais clichê que ele seja, ele nunca fica velho, que é o amor é um fogo que há de se ver. Que há de sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o seguinte também, que é Busca Amor Novas Artes no Vingenho. Aí a gente dá uma pulada, vai para um que eu acho que é o meu favorito do Camões, que é o Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades. Bom, que é fenomenal. Foda. Aliás, o povo fala muito que Camões fala de amor e tal, e que é praticamente amor, essas coisas todas, apesar do cara ter vivido praticamente em puteiro a vida toda. Pouco se sabe-se que ele vivia arranjando briga e vivia em puteiro. Tanto que ele perdeu um dos olhos, mais ou menos assim, sabe? Cara, tem um soneto que cai bem com isso, que é o 014. Está lascivo e doce passarinho. As penas ordenando. O verso sem medida, alegre e brando. Ok. Despedindo no rústico raminho. Ai, ai. E aí, deixa eu continuar aqui. Mas o Camões, ele gosta muito de versar sobre platonismo amoroso, obviamente, né? Isso é bem nítido. Mas também sobre o desconcerto dele com o mundo. Tá? De como ele não se encaixa, não ele em si, mas como as coisas não se encaixam. Esse Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades é fantástico pra isso. E aí. Dentro disso aí, também aquele na ribeira do Eufrates assentado. Eu também, acho. Também. Ah, isso aí. Tem um negócio aqui que é um texto que eu acho que nem tá na lista, um soneto. Mas vale aí pelo saudosismo aos impérios antigos. É o soneto 161, Os Reinos e os Impérios Poderosos. Aí Camões, ele presta homenagem a grandes homens e grandes nações. Ou, como o João gostaria de dizer, a homens de verdade e as únicas nações que um dia existiram. Que não eram povos bárbaros. É, que não eram povos bárbaros. Bom, com exceção de Portugal. Vamos lá. O nível de prepotência desse podcast é muito alto. Não é engraçado. A gente é tão agressivo hoje, né? Acho que é o calor, eu tô irritado. Ou não, eu também, tô meio irritadaço mesmo. Irritado também, calor, velho. A gente chama vocês, tá, leitores? Se a gente chamou vocês de filha da puta alguma vez, não é vocês. É outro filho da puta. A não ser que você seja comunista. Aí não tem como te ajudar. Bom, vamos pros contos. Hob ich mir in Herze holen, du mei, du mei, du mei. Heb ich auf a von von Scholem, du mei, du mei, du mei. Conto de Guimarães Rosa, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Tá no livro Sagarana, a gente não fez podcast ainda, e quando a gente fizer, eu vou me ausentar. Por quê? Porque eu acho chato pra caralho. Eu não tolero Guimarães Rosa. Eu vou cortar tudo isso, mas eu tenho pavor de Guimarães Rosa. Alan, corta então, porque puta merda, eu odeio também, cara. Caralho, como eu acho que fica... Não engulo, não tem jeito. Cara, eu odeio punheta estilística, mano. Eu descobri esse negócio lendo minha coach. Eu tenho pavor. Ah, você não gostou do Terra Sonâmbula? Na real, eu gostei, porque ele não não fica só na punheta. Uhum. O Guimarães Rosa, se você pega, resuma-me qualquer coisa que o Guimarães Rosa já fez em uma frase, você consegue. Sabe, você conta a história inteira em poucas páginas, mas não, o cara tem que enfiar lá um monte de palavras. E, mano, eu não aguento, cara. Resuma tudo que ele fez em uma frase, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Ah, vocês estão diminuindo demais o cara. É claro que tá, mas são podcast zoeira. Ele foi uma pessoa foda. E vejam só, ó, pra ver como a gente não é, como a gente é isentão aqui, o Guimarães Rosa era de direita e o Graciliano Ramos era de esquerda. É verdade. E eu acho que a escolha daqui é óbvia de quem era o melhor escritor. É. Sim, o Nelson Rodrigues. Eu estava sendo entrevistado pelo colega da última hora. Então ele perguntou assim, quais seriam as suas últimas palavras? E eu disse a ele, são as seguintes, que boa besta é o Marx. Terceira geração moderna é a mesma geração atualista, que é a geração marcada em termos psicológicos, experimentalismo, narrativos, principalmente essa questão do tempo psicológico. O que é o tempo psicológico? É simples, você não vai achar uma marcação de tempo, é indeterminado o tempo em si. É aquela história de quando você tá dando aqueles, né, sabe quando você tá com a cadeira, naquele limiar entre o cair e não cair, aí a cadeira vai e você vai cair. Acho que eu entendi, ó. E o teu coração para por um instante. E você vê toda a sua vida passando na sua frente, você revive tudo, naquele instante segundo. Isso é o tempo psicológico. Então a Clarice trabalha com isso, o Guimarães trabalha com isso, principalmente por influência da Virginia Woolf e do James Joyce. E o Guimarães, ele falar, eu acho que ele só falava 10 línguas. 10 ou... Agora eu não lembro se ele falava 10 e entendia outras 6... ou se ele falava 6 e entendi outras 10. Mas é uma proporção mais ou menos assim. Tudo bem. Entendeu? Estranho. O cara foi diplomata do Brasil, fez mais judeus entrarem do que era permitido na época aqui no país. Ele foi o nosso Schindler, na verdade. Sim. Outro dia a gente tava até conversando lá no nosso chat lá, e eu falei pra vocês, o Guimarães Rosa foi o mais próximo que a gente chegou de ganhar um prêmio Nobel de literatura. E, mesmo não tendo sido indicado, foi o mais próximo que a gente chegou de ganhar um Nobel da Paz também. A mulher dele, inclusive, ele era médico, inclusive, na Europa, nessa época, e a mulher dele é a única mulher homenageada naquele rolê lá dos judeus, lá na Israel. Tem um monumento lá que homenageia todo mundo que ajudou os judeus e tal. Sim. É um monumento aos amigos do povo judeu. Ele tem um nome bem legal. Sim. É, uma coisa desse tipo. E o nome da mulher do Guimarães Rosa tá lá. É a única mulher que tá lá, por conta que ela ajudou muito o Guimarães Rosa a falsificar esses documentos para salvar judeus da morte certa, das garras do nazismo. Bom, Sagarana é um livro de contos, tem essa novelinha aqui, A Hora e a Vez de Augusto Matraga. Sim. E todos os contos, eles têm uma moralzinha no final, tá? Todos eles. Um episódio do He-Man. Exatamente. Um episódio do He-Man com malabarismo linguístico. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre coragem. Sabem, coragem não significa apenas ser destemido e enfrentar o perigo. Também significa ter força para dizer não quando alguns amigos tentam levar vocês a fazer algo que vocês sabem que é errado. Que excelente! Tempo, como eu falei, tá voltado ao tempo psicológico, tá? Não é determinado, obviamente. O espaço é Minas Gerais, como a maior parte das coisas do Guimarães Rosa. Então, mineiro. Então, menina, a gente tem que falar com sotaque sobre o livro. Eu falei com sotaque português no fim. Eu percebi isso, meio caralho. Tipo, baixou o garré ali. Mas o tarinha não pode de mim. Vamos, capas. Enfim, qual que é o grande lance do tema do Augusto Matraga? É a mesma coisa que Burrinho Pedreiro trabalha também, que o único momento pode valer uma existência. Basicamente, isso é advogar por asfixia autoerótica. Caralho, pera, eu me perdi. Eu acho que dei uma cochilada, eu acordei e eu quero estar falando de asfixia autoerótica. Não, cara, você não tá entendendo. O único momento que vale a sua vida inteira. Inclusive, talvez valha a pena morrer enquanto ele acontece. Eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco. Não, eu não tô louco. Eu não tô louco! Bom, a história do bagulho é o seguinte. Você tem uma Augusto Matraga, que é o valentão do lugar. Ele é o cara que faz bullying com a galera. É o esqueleto He-Man. É, o esqueleto He-Man. Ele come a mulher de todo mundo e tal. E não dá bola pra mulher dele, nem pra fazenda dele e tal. Aí ele se foge. E a mulher dele foge com outro cara. E os caras que andavam com ele vão pro maior inimigo foge, dele. A mulher foge com outro cara. Foge. Foge com outro cara. Ele toma um corneado. Com outro cara, entendi. E os capangas ele vão pro pior inimigo dele, que era o Major com o Silva lá e tal. Ou seja, o cara tá desgraçado. Aí depois, inclusive ele tenta ir matar Jonor e o Vige, mas no caminho ele é atacado numa tocaia pelos caras, e se fode, e tomam ele como morto. É, na verdade, assim, ele pega, ele se atira no despinhadeiro, saca? E aí os caras pegam, ao invés de ir atrás de verificar o bagulho, eles pegam, a gravidade deve ter feito esse rolê. Certamente ele morreu, eu não estou vendo o corpo, mas tudo bem. Exato, exatamente. Um vilão genérico de filme. É, exato, exato. É muito vilão genérico de filme mesmo. Tá, muito vilão. Aí que vem o negócio, aí que tem a questão da hora e a vez do Augusto Matraga. Ele encontra um casal de negros velhos, pega ele e começa a... Negros velhos falando preto velho. Não. É, senhores. Senhores velhos. Ah, porra. Eu achei que eu tinha encontrado um duende, cara. E era a oportunidade dele. Tipo isso. Que dera será peão. Mas eles tratam ele, ele sara e tal, mas ele fica deformado. Aí ele começa a uma nova vida ali. Ele começa do nada. Só que é o seguinte. Esse negócio de negro velho que eu falei, vocês falarem, vocês puxaram pro místico, tem um rolê místico também, tá? Tem um rolê meio místico. Porque ele começa a ficar místico nessa época. Ele começa a ajudar os outros, se arrepende de tudo que ele fez, reza pra caramba, e ele quer ir pro céu nem que seja porrete, tipo, é aquele tipo de pessoa que mataria pra um prêmio Nobel da Paz, saca? É. Aí depois, mó cara, depois de uns 6 anos, alguma coisa assim, tipo 7, 8, não lembro quanto exatamente é, ele fica sabendo que a ex-esposa dele vai casar com o cara lá, né? E aí ele sente saudade, mas ele fica na dele. Aí vem um cara, o nome desse cara é muito bom, Joãozinho Bem Bem. Bem. Nossa, que nome de traficante, cara. É jagunço de larga fama, saca? O nome de jagunço de larga fama? É, realmente, cara. E olha o nome dos capangas, os nomes desse conto são fantásticos, cara. São fantásticos. É nome de NPC, tá ligado? Joãozinho Bem Bem anda acompanhado de Filosino Capeta, Tintatu Tá Te Vendo, Zeferino, Juruminho e Epifânio. Epifânio. Cara, Tintatu Tá Te Vendo é muito bom. É muito bom. Enfim, e os caras convidam ele, né, a andar com ele. Só que daí o Matraga, ele recusa. E ele tá completamente recuperado, né? Ele se despede dos velhos e vai embora montado no jumento. Até que ele chega no arraial lá do Rala Coco, onde ele reencontra o Bem Bem. Os nomes, eu falei que os nomes são fantásticos. Eu tô lembrando de Kill Bill, sabe? É, exato. Ele reencontra o Bem Bem e o Bem Bem tá pra fazer uma vingança contra um assassino lá que tinha fugido. Aí o Matraga, ele resolve... Tcharam, né? Ele vira Super Saiyajin, intervém em nome da justiça, dá uma porrada em geral, num nível Berserk lá, Goku Super Saiyajin 3, e entra num duelo lá com o Bem Bem e os dois morrem. Ah. O Joãozinho primeiro. E quando morre, os antigos caras identificam, na hora que o Matraga vai morrer, a galera antiga fica ele, sabe? Ele diz, ah, olha só e tal. Ele, e é isso aí. Era aquele cara. Adversário não tem um canto apurado. Se cantasse por salário, há muito que era afinado. E pra acabar essa brincadeira que já me deixa enjoado. A questão do Guimarães Rosa é realmente esse malabarismo linguístico. O cara inventa muita palavra, ele mistura coisas, ele é um James Joyce muito doido, saca? É. Joyce muito doido. É. Ah. Puta, uma coisa que eu tinha que falar da Unicamp e a gente tinha que falar no começo é que, assim, as provas da Unicamp, elas pedem mais conteúdo. Então, é bom ler livro, saca? Não acho que não é uma salvação. Só não ler tio, por que não? O resto, pra facilidade mental, mas o resto é bom ler. Cara, a Unicamp, ela é tão retardada que teve um ano que ela perguntou o nome do avô da Iracema. Cara, eu não sei... Cara, eu não sei como é aí, mas aqui a UFPR faz isso direto. Quem que é o primo de não sei quem? E, no livro, cara. É muito zoado. Cara, eu não sei quem é o avô da Iracema. Não lembro. Até hoje. O cara hoje. Por que vai lembrar disso, cara? Quem que lê uma história assim vai tomar no cu. Sério, é muito injustiça. Ah, o José de Alencar não sabe. Pegasse e fazer uma mesa branca aqui, invocar o José de Alencar. Você perguntou, Zé, qual que é o nome do avô da Iracema? O Zé, eu coloquei esse cara na história. Nossa, tinha avô aquela porra. Poxa, eu recebia por linha, meu. Ele não recebia por linha, não. Mas era folhetim, então, não sei. Não vou dizer que ele não deu aquela enrolada pra gente colocar um avô dela, fazer um spin-off. É. Bom. Agora vai falar de um livro super legal. Lembra que antigamente teve uns retardados, uns filha da puta? Nossa. Falou que Monteiro Lobato era um cara racista? Não, cara. Pois bem. Fala. Por que não leem? Livro Negrinha, conto que dá título ao livro Negrinha, de Monteiro Lobato. Primeiro, eu gosto tanto de ler texto antigo nesse tom aí. E é raro achar assim. Tipo, no acho que terceiro parágrafo. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo. Poxa, cara, chama as pessoas de gordo. Isso, cara, seja assim. É muito bom, né, velho? Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos viveram-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos, sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. A menininha, ela era zoada, nem todo mundo odiava ela, e ela meio que interiorizou isso, saca? Ela falou, ok, o mundo é isso. Era como se fosse uma coisa banal, ele banaliza. E vocês percebem que tem uma ironia gigantesca nele fazer isso, sabe? Sim, isso é ironia demais. Puta. Cara, excelente senhora patroa. Daí vai seguindo. Gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Aí, não fica mais explícito que isso, ironia, cara. Ele pega, diz que a mulher não gostava de crianças, e depois ele vem dizer que ela é uma excelente senhora. É evidente, cara. E nego não vê essa ironia, nego lê isso literalmente e acha que o cara é um racista, filha da puta. Ah, essa polêmica aí do Monteiro Lobato, eu lembro que, na verdade, foi muito paga-pau da gringa esse rolê aí, na época, porque na época tava rolando uma sanitarização dos livros do Mark Twain, na época, principalmente as aventuras de Huckleberry Finn e as aventuras de Tom Sawyer. Sim, e os episódios do Tom e Jerry também. É, os episódios do Tom e Jerry também. Sério? Sim, o João tá certo. Eles queriam sanitarizar tudo isso, de mudar o vocabulário, mudar o vocabulário. Filho da puta, que porra é essa? Escrever o livro pro autor, quem sabe. É, você quer, não, meu filho, deixa eu mudar. Mano, o negócio já foi revisado, meu amigo, não precisa, não. Uhum. E o pior é que tinha gente que argumentava nisso. Ai, quando os caras escrevem esses livros, geralmente esses livros são revisados antes de serem publicados por outras pessoas que não são os autores. E depois são publicados porque os autores permitiram. E você não tá. O autor não tá, nem tá vivo pra se defender, porra. É muito escroto, sabe? É muito... E você quer cagar na obra do cara. Não. Deixa o cara. E outra, vamos pôr assim: eu concordo, inclusive, com a leitura do João aí e tal. Que o povo não pega. E mesmo assim, e mesmo se fosse racistão, e mesmo se fosse um puta de um racista, Mercador de Veneza do Shakespeare, vamos. Mercador de Veneza do Shakespeare, vai que é o Mercador de Veneza do Shakespeare da vida. Cara, mesmo se ele fosse um racista do caralho, a obra tá pronta. Dois, você quer sanitarizar essa obra, essa porra, você tá perdendo uma ótima chance de mostrar pros moleque como é que não se faz. Sim. Ponto. Continuando a história, essa menininha tem uma hora do livro que chegam outras criancinhas que ela nunca tinha visto, sabe? Criancinhas loiras, lindas, maravilhosas. Ela fala que parecem anjos, assim. Essa menininha vai brincar com elas. Eu começo, não deixam ela chegar perto, mas depois fala, ah, beleza, vai, pode ir. seja lá a menininha que ajuda a... Enfim, brincaram juntas. Neste momento, alguma coisa muda na vida da negrinha, no pensamento dessa menininha. Ela começa a ver o mundo de uma forma diferente, alguma coisa se quebra na cabeça dela, sabe? Passa-se um tempo, essas menininhas vão embora. Vocês estão com ele aberto aí? Leiam pra mim o... Vai você, João. O final lá, o final do texto. Deixa eu comprar. Varia a pele, a condição, mas a alma da criança é a mesma, na princesinha e na mendiga. E para ambos, é a boneca, tá, o supremo enlevo. Negrinha, coisa humana, percebeu nesse dia da boneca que tinha uma alma. Divina eclosão, surpresa maravilhosa do mundo que trazia em si e que desabrochava. Afinal, como fulgurante flor de luz, sentiu-se elevada à altura de ente humano. Cessara de ser coisa, e doravante ser-lhe-ia. Impossível viver a vida de coisa. Se não era coisa, se sentia, se vibrava. E assim foi, e essa consciência a matou. Negrinha, não obstante, caíra numa tristeza infinita. Mal comia e perdera a expressão de susto que tinha nos olhos. Trazia-os agora nostálgicos, cismarentos. Aquele dezembro de férias, luminosa rajada de céu de trevas adentro do seu doloroso inferno, envenenara-a. Morreu, na esteirinha rota, abandonada de todos, como um gato sem dono. Jamais, entretanto, ninguém morreu com maior beleza. O delírio rodeou-a de bonecas, todas louras, de olhos azuis e de anjos. E bonecas e anjos remoinhavam-lhe em torno, numa farândula do céu. Depois, vala comum. A terra apapou com indiferença aquela carnezinha de terceira. Uma miséria. 30 quilos mal pesados. E de negrinha ficaram no mundo apenas duas impressões. Uma cômica, na memória das ricas meninas. Lembra-te daquela bobinha da titia que nunca vira uma boneca? Outra de saúde, no nó dos dedos de Dona Inácia. Saudade. Como era boa para um coque. E acabou. Cara, sensacional. Cara, poxa, Monteiro Lobato é genial também, cara. Um dos melhores. Peça de teatro que vai cair na Unicamp. O calor de Votuporanga está aumentando. Está mesmo, cara. Pior que está mesmo. Conforme... Às 7h34. Quanto mais tarde é que o inferno se aproxima, sabe? Certo. Então, não, o calor de vocês não é meteorológico. Não ele é. Ele é oculta. Ele é ocultista. Ele é místico. Tem um buraco aí que ele vai, à medida que vai chegando mais perto das meia-noite e 24. Da hora medonha. Ele vai se expandindo, ele vai soltando mais energia pra fora e vai esquentando tudo em volta. Exato. Exatamente isso. Bom, a Unicamp pede uma peça de teatro. Eu não sei por que essa peça é uma bosta. Se chama Lisbela e o Prisioneiro. Vocês conhecem esse nome por causa de um filme sensacional. O filme é muito melhor do que o livro. Tem Selton Mello e... Que filme não tem? Tem a sonora de Sepultura com Zé Ramalho. Quem vai voar não quer dançar. Verdade, né? Sepultura com Zé Ramalho é legal. É verdade, é verdade. O livro, ele é a história... Ai, mano, eu não quero nem falar desse livro, cara. Bom, ele se passa inteiro... Ele se passa inteiro dentro de uma prisão que tem um... O cara que foi preso por deflorar senhoritas. Sim. Ou seja, comedor. É um comedor, ele foi preso por causa disso, porque... Ele foi preso por distribuir rola pra galera. Exatamente. Antigamente isso era crime. Hoje em dia isso é um crime de honra. Se te pegarem fazendo isso da treta. Mas não vai te mandar pra cadeia. Não. Meu Deus, eu vou te mandar programa da Marcia Goodman. É o que é pior. Aí é. Pra vala, dependendo de onde você andou chafurdando. É. Aí, ah, mano, aí esse cara troca a ideia com o carcereiro, aí esse cara fala com os presos, aí esse cara vai falando com geral, aí o negócio passa naquela porra da cadeia, você começa a olhar pro cenário, você fala, meu, por que eu tô fazendo a minha vida? Aí, de repente, você olha que você pensa que tá calor pra caralho, você tem que continuar lendo essa porra de livro. E aí de repente, aí chega a mina dele, tipo, aí beleza, o livro se passou, ele conta histórias da vida dele, e a última mina que ele deflorou, a gente fala, ah, tem um irmão, e esse irmão aparece pra matar ele no final do livro. Uhum. Ao mesmo tempo em que a Lisbela, ela está vestida de cara e ela entra na cadeia também. E neste momento do livro, eu meio que dei uma dormida. Sabe quando você lê e não lê a parada? Quando você começa a ler e fala, porra, Lisbela vestida de homem diz, eu estava, nossa, mas e meus cachorros latindo aqui na rua, hein? Que caralho, que vou ter que mandar eles calar a boca de novo. É tipo isso que aconteceu na minha cabeça, cara. Eu não sei como que eu fiz. O livro é curtíssimo, pelo menos isso. Vocês que estão fazendo Unicamp, por ser Unicamp, se fuderam, vocês vão ter que ler essa porra. Mas a sorte é curta. E tem mais o que falar sobre o autor, o Osvan Lins e tal, essas coisas todas, né? Ó, vamos ver se tem. Eu vou julgar a aparência dele, só um minuto. Nossa, cara. Que cara de político, velho. O cara podia ser, tipo, irmão do Eduardo Cunha. Que pariu, velho. Ai. Bom, não tem mais nada a cara. Eu tenho a cabeça estranha. Eu tenho a cabeça estranha, realmente. Se vocês quiserem, se quiser falar dele, ele é da fase regionalista do modernismo, tem poemas. Tem várias coisas, ele tem livro de contos, romances e. Uhum. Ele tinha um bordel. Coisas e é isso aí, cara. Não é um cara que vai aparecer tanto na sua aula de literatura, a não ser mesmo. Exatamente pra esse livro, saca? É um autor menor, né? Ele é um autor menor. Eu acho que ele realmente tá aí só por causa do filme, na moral, velho. É um autor menor. Vai vir alguém que fez a dissertação em cima dele agora com o dedo em risco, falando, não é um autor menor de jeito muito nenhum. Muito importante. Inclusive, ele fez um livro de literatura de viagem e não sei o que vocês falaram, sabe? Pode saber, mano. Compara esse livro dele aí com qualquer peça de teatro do cara. Dele. E que cara? Dele. Que o nome do meio é Falcão. Exatamente. Bom. Ok mesmo, né? Malaika! Nakupenda Malaika! Malaika! Nakupenda Malaika! No! Kijana mwezi ya ho Nashindwa na malisi na we Ingakuwa malaika. Livro Terra Sonâmbula. Requisitado pra gente fazer um podcast sobre ele por todo mundo falou, né? Por um ouvinte. É, mas principalmente o cara que sempre comenta, eu acho que é Felipe Brant o nome dele. Vamos mandar um abraço pra ele, que é o único cara que sempre comenta ali. É, um abraço aí, Felipe Brant. O foda é se a gente estiver errando o nome. Ah, então, eu tô indo verificar o nome aqui. Uma amiga minha falou pra gente colocar os nomes das músicas que eu coloco, na edição. Eu até faria isso, mas eu sou um preguiçoso filho da puta, então tentarei na próxima. Tal de Bruno, que eu não faço ideia quem seja esse rapaz, também falou, fale sobre Terra Sonâmbula, por favor. O livro é uma maior viagem, com vocês comentando será mais. A gente vai fazer um podcast sobre Terra Sonâmbula. Uma das coisas que eu vou falar bastante no podcast sobre Terra Sonâmbula e não nesse é do impacto civilizacional que tá sendo esse livro pro país que eu esqueci qual era. Moçambique. Aliás, o Mia Couto como um todo, né? Um puto escritor. É. Né? Puto escritor moçambicano. É uma coisa, inclusive, que deveria começar a ser revista urgente nas escolas, que a gente tem toda uma literatura africana. Sim, língua portuguesa, que é completamente ignorada. Simplesmente ignorada. Eles estão numa fase da literatura que, tipo assim, os países deles surgiram basicamente ontem. É, saca? Isso. Não tem nenhum país. A minha cidade é mais velha do que qualquer país africano, saca? E daí, obviamente eu estou falando dos processos de independência nos anos 60, tá, gente? Antes tinha gente morando lá, mas era uma putaria, era tudo colônia, então. E aliás, era muito melhor ser colônia do que ser governado por ditador hoje. Né? Grande época onde o sol não se punha no Império Inglês. Eu acho que já começa, já chama atenção muito o próprio nome, né? Terra Sonâmbula. É. Vamos contextualizar. A história se passa, são dois personagens principais. Com um terceiro ali, mais ou menos, principal também, que é... Os dois personagens principais são Mujinga e Tuahir? Ou Tuahir? Ah, enfim. É um nome africano, só que é em português, falado no sotaque deles, então a gente vai errar tudo. Esses dois aí, eles estão andando, é um senhor e um moleque, né? Eles estão andando tentando não se envolver em problema, basicamente. E numa situação completamente desértica. Na verdade, parece que você está assistindo um conto africano de Mad Max. Cara, é verdade. Hoje, que definição bacana, cara. É verdade. Os carros tudo queimado e eles só tendo que estar andando a pé. É. Porque é tudo muito desolado. É uma coisa que parece é muito pós-apocalíptico mesmo. Por exemplo, eles estão andando, aí eles encontram um ônibus lá, cheio de corpo carbonizado nesse ônibus, e resolve dormir lá pra se livrar de problema, porque o corpo carbonizado os caras não iam dar moral se passassem por lá, saca? E aí aparece uma cabra de repente, e ao mesmo tempo o moleque, que é o Mujinga, o moleque, ele acha uns cadernos dentro de uma pasta. Sim. E ele começa a ler. Aí você tem o terceiro personagem, que são as narrações de Kidzu. Cara, isso é muito da hora do livro, porque tipo assim, de repente você começa a ler a parada e tá lá no... dois caras andando, você sente... O cara escreve muito bem, você sente a desolação do lugar, sempre a secura, esse clima Mad Max, sabe? Cara, e repente, a narração paralela também é muito bem feita. O cara é um excelente escritor. Então, aí de repente ele tá lá, conta essas paradas, ele acha as cartas e pá, do nada, na tua cara, sem transição, começa um mundo mágico, uma fantasia louca, sabe? O negócio... O cara é sensacional, mano. O moleque que vê um galo, sabe? O cara, o pai de uma família que morre e ainda vive num barco. Mano, é muito louco, cara. E o pior é que é muito louco mesmo, porque nessa narrativa, o Kinzu, ele fala que esse irmão dele, era o irmão dele, né? É. Virou um galo porque tinha que esconder o irmão, aí disfarçaram ele de galo, e lá pelas tantas ele virou um galo e foi embora, saca? Tipo, não sabia mais distinguir o moleque do galo. O Miyakoto, ele acaba tendo uma coisa de Makunaíma, de querer, com esse Kinzu, ele quer meio que montar um passado mítico moçambicano, e ele consegue. O Makunaíma não consegue. Ele discute também coisas de xenofobia, que os moçambicanos eles não gostavam de estrangeiros. Você descobre isso na narrativa do Kinzu. Kinzu, ele é um moleque meio... que ele troca muita ideia com um indiano que vive na cidade lá. E os caras não gostam do indiano e acabam fodendo com esse indiano também. Ah, tinha uma coisa que eu tinha gostado muito. É uma passagem, quando o Tuahir e o Mendiga, ele saem andando. Eu achei muito bonito e muito medonho ao mesmo tempo. Me lembrou meio Walking Dead. Eles caem numa armadilha e que são recuperados dessa armadilha por um velho, agora eu esqueci o nome do velho. Enfim, é um velho que pega eles que não tem dentes e só dá risada, e ele tá morando sozinho numa casa toda destruída porque ele foi o último que ficou lá, e enfim, ele começa a falar umas coisas sobre a terra e tudo mais, e o cara tem uma hiena de estimação, sabe? E o velho vai comer eles estão presos na rede, e o velho acaba resolvendo não comer porque o Mujinga, pra mim tem uma intertextualidade muito forte com a parte do Ciclope na Odisseia, porque ele engana o velho, ele meio que pergunta o nome pro velho, e o Mujinga, ele meio que aprendeu a escrever em teoria, lendo os negócios do Kinzu, assim, ele meio que sabe escrever, então ele escreve o nome do velho, aí o velho fica louco, ele pega, cara, nossa, esse é o meu nome, então agora eu sei como é que é o meu nome, eu sei como é que é, e é uma questão da linguagem se estabelecendo e salvando a vida, a mesma coisa que o Odisseu apronta com o Ciclope, né, o Ciclope também tá lá pra devorar eles. E o Odisseu vai pela linguagem também. Então você também tem muita potência da linguagem. É, né? Sim, é um bom trabalho, né? Leia, dê esse 2 centavos de confiança aí pra literatura de Moçambique. É verdade. Sim, sim, principalmente pro Miyakoto. Que eu não li mais nada também de Moçambique. Eu li Histórias Abençonhadas e comprei. Eu li esse é bom. Mas, Miyakoto ainda. Comprei na Fliv. Eu tava tão puto naquele dia, cara. Eu fui reletivo, cara. Eu li 2 páginas. Eu queria bater minha cabeça na quina da porta. E eu falei, cara, que se foda essa porra de podcast. Eu vou gastar. Gastei R$800, zero livros aqui do vestibular, cara. Li quase nada de novo. Tá certo. Cara, eu gastei tanto dinheiro, eu me fudi tanto em conta depois. Mas não tem problema, eu tava feliz. Eu tava com uma versão capa dura do Irmãos Karamazov, porém feliz. Por debaixo da ponte, mas feliz. Ok, ok. Porque essa versão de capa dura aí serve, inclusive, pra você trocar por o quê? Umas 345 pedras. Tipo... Teve uma vez, cara, eu morava lá no, lá em Rio Preto e roubaram os livros do Moreto, né? Que morava na frente, os livros dele estavam dentro do carro, aí quebraram o vidro do carro, pegaram a bolsa dele e levaram, né? E na bolsa ele ficou puto, porque na bolsa tinha um monte de livro que ele tinha pego da faculdade. Né? E a gente começou a falar, ele começou a falar os livros que estavam lá, a gente pegou, cara, é o nó intelectual, né? O cara tava na fissura de... Agora imagina ele chegando na boca. Pegou, aí, truta, eu tenho esses negócios aqui e tal. Aí o cara da boca pega, aê, irmão, deixa eu ver esse bagulho aí, meu. Memórias póstumas de Brás Cubas, irmão. Porra, da hora, irmão. Te pago seis nesse. Seis pedra aí nesse rolê. O Curtiço, a Luiz Azevedo, irmão. Tô pensando em prestar vestibular. Como é que você sabia desse rolê? Tô prestando vestibular, irmão. Dito anteriormente, ele é bastante conteúdo, ele te obriga realmente a ter lido os livros, ele faz pergunta retardada, faz pergunta imbecil de... Sim. Pra você provar... É, exato. Pra você provar que leu. Faltam poucos meses pra prova, acho que 1 ou 2 meses. É isso aí, velho. Boa sorte pra vocês. Um pequeno detalhe, ele é levemente menos comunista, filha da puta, que o da USP. É verdade, né? É, eu gosto mais da prova da Unicamp, eu acho ela mais inteligente, apesar dela dar esses relaxos na parte de literatura. Sim. Esse ano, a gente tem que relevar qualquer coisa de relaxo da Unicamp, porque ela colocou, sobe o fado. Sonetos. Sério, estão de parabéns por isso. É. Mas falta, tem que ter. Bom, olha só, gente. Vestibular é uma parada insuportável, intolerável, é ridículo. Satanista. É falho. É satanista, satânico. Mas, cara, é o que tem. Você não vai mudar o mundo. Desencana. Faz essa prova logo e passa. Porque você vai ver. Você vai poder ouvir nossos podcasts tipo, de outro jeito. A gente vai poder fazer de outro jeito daqui a pouco também. Quando a gente esgotar os livros de vestibular. E começar a falar de literatura séria. A gente já falou qual é a importância da literatura nos podcasts anteriores, assim. E, mano, é isso que a gente quer. A gente não quer que ficar perdendo tempo falando da porra do tio, sabe? Ô, livro chato. Sabe? Poxa, cara, a gente tá com o Homero na lista do que a gente. A gente perde tempo. Um tio? Não. Alguém pediu pra. Eu não lembro quem foi agora, mas pediram. Divina Comédia. Vários, isso, pra gente ler Divina Comédia, mano. Cara, é um dos maiores livros da história humana. Sim, se vierem aliens aqui, a gente vai dar esse livro pra eles entenderem o que é o ser humano. Na verdade, não, porque eles vão ter que depois matar a gente, mas. Mas sabe, é esse nível. Tem que ter causar uma boa impressão e tudo mais. Tem que causar uma boa impressão, certeza, saca? Não esses livros. Ninguém vai falar aqui. Puta, mano, sério. Ninguém vai dar de velho prisioneiro pra eles. Ninguém vai nem querer saber dessa caralha. Quem que fora dali. Pensa aí, que criança americana um dia vai ler tio? Nossa, mano, sem chance. Foi o Matheus Drake. Que criança chinesa vai tomar consciência de que porra foi eles velho prisioneiro? Criança chinesa não sabe de porra nenhuma, provavelmente. Algumas sabem, cara. Tem muito a ler manual. De peça da é, isso aí, carta do RH. Sabe qual é a mais nova da esquerda? Ai, lá fora? Eu li esses dias, mas eu acho que eu esqueci de compartilhar com vocês. Estão querendo banir Divina Comédia de algumas escolas. Por quê? De lugares, de escolas e tal. Tem religioso? Da academia, inclusive. Da academia também. Sabe por quê? Oh, desculpa. Porque o Estado é laico? Não, é porque ele é islamofóbico, é racista, é não sei o quê, Ou seja, eles acusam o Dante de tudo o que ele realmente é e que era uma coisa boa para aquele italiano no século XIII. Enfim, vocês passem nos vestibulares. Todos vocês, no dia que todas as pessoas do mundo passarem no vestibular, aí vai ser louco, porque a gente nunca mais vai falar dele. Vai esgotar o vestibular do planeta. Vai ser da hora. Vai ser louco, porque daí o vestibular não vai ter mais valor nenhum pra ninguém também. Exato, a gente não vai falar de livro bom aqui, de diversão. Passa, nossa, falando sério, gente, passa logo, tipo, se livra dessa porra logo, mano, não fica enrolando não, sabe, é uma vez só. Vocês vão entrar na faculdade, vocês não vão nunca mais, vocês vão lembrar dessa desgraça que foi o vestibular. Dentro da faculdade ninguém nem comenta, do tipo, yes, legal, eu fui o primeiro lugar no vestibular, sei lá o que, o cara vai olhar, beleza, foda-se, sabe, caguei pra seu vestibular. Você vai no máximo, sei lá, ser obrigado a cuidar da árvore do seu curso, sabe, passa ali a nós, passa raspando, mas vai. Até a próxima vez, e He-Man deseja a todos boa saúde e boa sorte.